Facu DJ, chegou o verão. E as mulheres se botam na metão. E agora vai. Chegou o verão, acho calor. Se eu quero toda rebotar nesse totô. Chegou o verão, acho calor. Descontrolada, vem mexer nesse totô. E a gordinha tô, moreninha tô. Move linda esse totô. Paco DJ, para, para. Que te passa, irmão? Vamos ao Brasil, soltar meu funk. Vem maldita, vem. Morenita, vem. Vem maldita, vem. Vem toda os três. Chocando bumbum, perria bumbum. Chocando bumbum, perria bumbum. E agora vai! Chegou verão, acho calor. Que eu quero toda rebotar nesse totô. Chegou verão, acho calor. Descontrolada, vem mexer nesse totô. E a gordinha tô, moreninha tô. Move linda esse totô. E move linda esse totô. Facu DJ e Vitor Elas. É pileta na casita da favela. Paco DJ e Vituela. É pileta na casita da favela. E toma, toma, e toma, toma, e toma, toma. É pileta na casita da favela. E toma, toma, e toma, toma, e toma, toma. É pileta na casita da favela. E toma, toma. MC Tota, Facu DJ na produção. Chegou o verão.